Nós que tá pra trocar com a disposição. Caiu pra pista com a peça na mão. Bandido é bandido, não se confunda. Nós reconhece quem é vacilão. No canto esquecido, dentro do estúdio cozinhando. Tava aí o ilusão, diretamente da baixada. Pra te passar uma visão que a vida é boa e quer correria menor. Nessa vida louca eu sei que hoje nada cai na mão. Se tá pelo status vai tomar clicada. De onde eu vi um crime não é bombom. Leva cacete, leva madeirada. Por tá se pagando sem ter precisão. Os cara quer mídia, faminha, já nós garantiu o pão. Falando que é de quebrada com atitude de boyzão. Eu faço pela minha família, eu mantenho a minha lealdade. Sempre tendo a conduta e o pé no chão. Mesmo de nave que eu sou o Kian, mas do Renan herdei a humildade. E entre o certo e o errado eu só conto a minha verdade. Eu só quero o meu progresso. E do assalto só a minha parte. Eu só quero a saúde, que o resto é só passagem. Se for da minha parte, eu defendo com a minha alma. E pra tomar no mínimo, cê tem que ter o peito à prova de bala. Eu sou o que eu sou, amo e odeio. Eu sou o que ano, eu sou fachada. Independente da condição, pra sempre eu vou ser um quebrada. Independente da condição, polícia sempre vê um quebrada. Independente do valor do carro, dentro ainda é um quebrada. Independente da tentação, mantenho minha mente blindado. Independente do resultado, nós já ganhamos a parada. Eu sou do Jardim Real gostoso, é tá de BM. De frente a PM, não gela, não treme. Taca na cara o doc, senhor, não é o crime, nem o creme. É o cara que seu filho sonha em ser igual daqui pra frente. Um quebrada, independente da condição, polícia sempre vê um quebrada. Independente do valor do carro, dentro ainda é um quebrada. Independente da tentação, mantenho minha mente blindada. Independente do resultado, nós já ganhamos a parada. É a história de um moleque que sonhava em vencer, que desacreditou, pensou em parar. Mas Deus ajudou a continuar. Sofreu preconceito pela cor de pele, chorou lágrimas de sangue pra ter rubi e diamante. Eu vi minha mãe partir e ela tava no meu braço. Eu vi quando seus olhos se fecharam e nunca mais se abriram. Juro que até hoje eu escuto os seus gritos. Eu não sou nenhum coitadinho. Sinto mó saudade do Tavinho. Era pra ele ser meu DJ, tocar as braba nos baile, mas ele prefere o pó da Valorbe. Eu sinto muita raiva disso. Eu faço o que for preciso pro Cauã e o Cauê viver outro mundo. Pra não chapar, fazemos som. A raiva da conquista, o privilégio traz frustração. Sigo forte igual Creed. Vivências reais na pele é coisa que a gente não pede. Calma mano, não aforte, não coloque sua moral em xeque. Eu sigo passando no teste, bati na porta, ela não abre. Voltei como a chave mestre, o foco sempre foi o cofre. Visei chegar longe, onde a grana se esconde. Tipo ir lá no Brasil buscar direto da fonte. O que eu ganhava em um ano, eu tô gastando em um pisante. Quebrada, independente da condição, polícia sempre vê um quebrada. Independente do valor do carro, dentro ainda é um quebrada. Independente da tentação, mantenho minha mente blindada. Independente do resultado, nós já ganhamos a parada. Independente da condição, polícia sempre vê um quebrada. Independente do valor do carro, dentro ainda é um quebrada. Independente da tentação, mantenho minha mente blindada. Independente do resultado, nós já ganhamos a parada. Independente da condição, polícia sempre vê um quebrada. Independente do valor do carro, dentro ainda é um quebrada. Independente da tentação, mantenho minha mente blindada. Independente do resultado, nós já ganhamos a parada.